Às vezes é preciso seguir por outra estrada. Às vezes é preciso esquecer o que passou. Deus me deu gratuitamente uma espada. Cadê a sua, meu irmão? Enferrujou. Não sou o místico, o crítico, mas sei do problema. Sou lutador, verídico na cena. Do meio da poeira eu ressuscito a força. Da beira da fogueira sem um beck na boca. Quanto vale uma flor? Não sei se você merece. Quanto vale o amor que nunca transparece? É nítido a fama, o ódio e a grana. Você só sabe na cama que alguém te ama. E não ver o sofrimento, o choro da sua mãe. Anda louco no relento e briga com os cães. Tipo um cão velho, sem motivo de vida. Andando armado e cego em meio à carniça. Eu dou o quanto sou, diz lá o santo. Eu dou o quanto valho, diz o abnegado. Eu dou a minha vida, diz a mãe aos prantos. E você, quanto dá quando for condenado? Chegando na manhã não sabe quem sou. Me apresento, Nigga Lex. O rimador chegou, hip hop na veia. Na rima sempre alerta, rado nome creia. O rap nos completa, ei. Lembra de mim, sou isso na linguagem hebraica. Tudo bem, enfim, banho de sol. Já colei com Jamaica. O tempo passou, me armei. E agora sente a levada. Raiz fincadas no DF, sente o drama. No início da CI, moleque, agora só rap é da Santa a Sul. Quanto tempo, quem diria? De dia Santa Maria, à noite Ave Maria. Muita treta, maluco, não quero a fama. Me escuta, corajoso se esconde embaixo da cama. Quando vê sua liberdade arrastada pelos cana. É cana, da mãe as lágrimas, da família os lamentos. Do chegado saudades, de sua parte sofrimento. Larga essa arma, nos escute, irmão. Use a inteligência e esqueça o canhão. Rimando para o bem. Minha parte está feita, lombra de bala laica. Alô pros moleque da 5, rimando preto Jamaica. Yo, yo, yo, tô chegando em casa agora. Agora tô de boa. A noite inteira na rua, só quero ver minha coroa. Dormiu de novo no sofá, preocupada comigo. Rezando pra eu não tá na mão do inimigo. Santo forte, que me protege. Anjo da guarda é meu irmão, que me protege. Ninguém se atreve, ninguém encosta em mim. Na madrugada sempre louco, véi, tipo assim. Quem é a luz que ilumina os caminhos da ida? Quem na cruz sangrou pra salvar sua vida? O aprendizado continua sem cessar fogo. Pendurei a velha pele de lobo. Cordeiro de Deus, tenha piedade de nós. Equaliza e bonifica a nossa voz. Pra que ela vá bem longe, se fortificando. Daqui pra frente um novo rebanho formando. Queima tudo que destrói nossa vida. Cigarro, droga, bandidagem, bebida. Trairagem, pilantragem, casinha, suborno. Abençoe o meu disco que sai do forno. Nova vida pra quem comigo anda eu peço. Só quero bem pro meu inimigo, confesso. Tomando de assalto a minha cena, pra caixa. O moleque é problema. Jamaica, la vie est un long chemin. Bien serré entre chaque main. C'est un long combat en souci quotidien. Rien n'a peur du lendemain. Sournoisement, la vie a fait craquer le feu. Nous voici plein ensemble, 8 et 9. Mes yeux sont précoces, les jours s'écoulent. Plein d'anciens horribles au bout desquels on a beaucoup raillé sans plaisir. Ça m'a jamais donné une épimise qu'un souvenir heureux. Dans les jours de douleur, dans les jours de douleur. Check le microphone pour les checks de ma vie. O rap contra o crime a favor do rap. O honesto, aquele que fuma um beck. Mas se esquece que a vida continua. Não se garante, assume a sua própria culpa. Deixa de lado, finge que não tá ligado. Vem pro meu lado, às vezes me puxando o saco. É nessa lista, é nessa disciplina que o rap pode mudar simplesmente a sua vida. Daquele jeito, o mocinho é suspeito. Qualquer hora, um corpo achado no beco. Cheio de piranha, risada achando graça. Nem me liga, nem se toca, filha da desgraça. Eu falo por mim e por você e tá tudo bem. Todo dia, toda hora, não chama ninguém. Tic tac, o relógio aqui não para. Desse modelo, a gíria aqui é minha fala. Pacaxi Marte, rei, Jamaica, irmão velho. Na rima pesada tudo não passa, né não, velto? Quem diria que viver na agonia? Ninguém sabia o destino da periferia. Muita guela na rua e viela, neguinho me telando no meio da favela. Meu nome é rei, faço parte dessa cena, como um filme de cinema. Vou invadindo a cena, faço ela sem dublê. Com atitude no verbo, aí maluco pode crer. Sou o controle remoto que direciona sua mente para uma vida tranquila, sem terror, segue em frente. Então escuta o som, sou um maluquinho. Eu tenho dom, dom de fazer você pirar na batida, pum, pá. Eu sou as ondas sonoras que saem da caixa amplificada. Eu sou a bala que mata na hora da rajada. Eu vou soltando o verbo na hora da pancada. Eu sou o andarilho que prega a palavra pra você. Eu sou o anjo bom, bom, bom, faz você se ligar, vai ser sagrado. Sai de cena, Jesus Cristo, entra nela, nela. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi.